Muito boa noite, bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Tens esse dom tão natural, fazes sorrir uma pele. E alguém sorria. Tens esse dom tão especial, e assim resolves a guerra. E alguém sorria. Tens esse dom tão natural de atravessar o deserto com um sorriso. Tens esse dom tão especial, todos te querem de pé. Por um sorriso. Em tempos menos fáceis, é preciso tirar força da nossa fraqueza. Segundo uma frase que diz Ayrton Senna, quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar. Resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar algum. Double. George. Now he knows all them fancy cars. He'll just grin, I'm gonna make that guitar cry and make it sing. Send an old guitar in just all he can afford. When he gets up on them colored lights, gonna play that. Doesn't make that fancy scene. But daytime job, you're doing quite alright, thank you very much. Do the honky tonk just like anything. Saving it up for a Friday night. With the Sultans. Yeah, with the Sultans on swing. Dress their baggies in their best king's robe. Don't give a damn about any trumpet playing man. Cause they what they call it a rock and roll. The Sultans. Oh yeah, the Sultans play Creole. emoção que nos mantém no equilíbrio. É o manter-nos ocupados. É sermos úteis. A força não provém somente da capacidade física, mas sim de uma vontade indomável de superar-se, de vencer-se, de ultrapassar os seus medos, os seus receios, e vencer, vencer pela própria força, vencer pela força que vem de dentro de si. Pense e reflita, qual o objetivo que tem na vida? So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Change. Did you exchange

que as derrotas do nosso dia, da nossa vida, não sejam motivos para nos paralisarem, para nos entristecerem, mas sejam motivos para recomeçar com mais inteligência, com mais maturidade, com mais fortaleza. Recomece sempre. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one?

deixa simplesmente que aconteça. Abre as asas e vai, das tuas asas, as minhas também. Abre as asas. As margens do rio, não há um só lado na vida. Quando um beijo já basta, corpo quente em corpo frio, deixa que aconteça a despedida. Abre as asas e vai, das tuas asas, as minhas também. Abre as asas. Utilize os seus talentos. Você tem dons e talentos. Descubra quais são eles e comece a colocar em prática. A saúde física e emocional depende muito desses talentos. As pessoas que não utilizam essa energia criativa bloqueiam o seu fluxo energético e acabam por adoecer física e emocionalmente. Canalize os seus talentos com o propósito de ajudar os outros, de melhorar a vida de outras pessoas. Este é um caminho excelente para encontrar prazer, equilíbrio e crescimento na sua vida. Dream a case of you all time. could drink of a case of you. Aceite a vida. Em tempo de crise, temos sempre tendência para reclamar de tudo e de todos. Tenho uma novidade para si. Pare já de reclamar. Volte sua mente para o que a vida oferece de bom. Aceite viver neste planeta azul. É curta a viagem. Lembre-se que ela tem fim